Jogos e Diversão, começando a sua 277ª edição para falar sobre um dos jogos mais fodas da época do Nintendo 64 e com falas mais grudentas na cabeça de toda a história, Star Fox 64, com o que 64 fica voando pela tela e todo mundo olhando. Yeah. Nessa semana, estamos partindo! Eu quero, como é que é? O repórter de todas as Nossa. Não, relatório. É. Vai lá de novo. Quero repórter. Você consegue. Estamos partindo! Relatório de todas as naves. Não posso deixar você fazer isso, Star Fox. Bem que eu precisava ver. Star Wolf, vamos cuidar desses caras primeiro. Use bombas com sabedoria. Poxa, o Fox me salvou, que supimpa! Isso! É o Falco adaptado pro pro Dai Gays. Não, mas Sué, eu sempre vejo eles colocarem supimpa, não me culpe. Killer Asus aqui, todos os sistemas vão. Caralho, Killer Asus é um Slip! Você não é um personagem de Star Fox, imbecil! Todos os sistemas vão! Agora ele é. Cara, ele é um trans personagem de Star Fox. Oh, ele com certeza é um trans. Furry, ele já é. Tudo isso muito mais. Depois do Furry Mails. Furry Mails. Em agosto, o estado do Rio de Janeiro terá a terceira edição de um dos maiores campeonatos de jogos da América Latina. A Arena do Fighting Real Revenge será montada nos dias 5 e 6 de agosto, na unidade São Gonçalo da Zio Escola de Entretenimento. The King of Fighters 14, Guilty Gear, Xrd Ref 2, Karnov's Revenge, Tekken 7, Injustice 2 e Street Fighter 5. Acesse facebook.com/FightingRio ou confira a postagem deste episódio. Em agosto, o Fighting Real Revenge é o coração da batalha. Atenção você sentado no busão que nos ouve, atenção você que está no aeroporto esperando dar teto, atenção você que está na academia ralando essa bundinha para a temporada do verão, você seu frango, essa é a leitura de e-mail do Baixo Feitiço aqui no seu programa. Eu gajejinha. É bizuzu. Eu senti que rolou uma presença de Pedro Paulo aí. Quando você fez esse, na presença de... É, essa fungada é dele, eu herdei. Todos nós herdamos algo do Mestre Splinter quando pois ele é, se foi. Pois é, ele está entre nós, apesar dele não estar entre nós. Eu herdei a fungada da justiça e da cocaína. Sim, como vocês já ouviram, o Senhor da Eternidade como continua ao meu lado. Fábio Assunção e Aécio Neves. Porra, Aécio Neves fungada. Tu viu a última do Fábio Assunção? Vi, que ele saiu na porrada com os olhos. Cara, ontem eu vi a reportagem inteira, sensacional. Primeiro ele tá de boa assim no carro doidão. Eu não sei o que ele tava fazendo ali, mas ele tava doidão. E aí, nego no na rua começa a filmar isso e dar uma zoada nele, tá ligado? Aí galera, olha aqui, o Fábio Assunção. Fábio Assunção todo trolladão de cocaína, fazendo merda. E aí ele queria meio que dar porrada nos caras, só que ele fez um teste de agilidade e ele rolou zero. Quer dizer, zero não, porque zero é 10. Ele rolou um. Aí ele começou a bater no cara que nem uma lesma. Aí nego tirou o cara dali e botou no carro. Aí depois aparece a cena do maluco no hospital. Aí, caralho, o maluco tá transtornado no hospital. Muito engraçado. Ele pega uma velha, ele abraça uma velha e falou: essa velha vai ser tratada agora. Essa senhora vai ser tratada agora. Caramba. Aí ele faz merda no hospital, aí nego chama a polícia no hospital. Aí nego leva ele pro carro da polícia, ele quebra a porra do carro do vidro do carro da polícia. Faz merda. Faz mais merda. É impressionante, cara. Ele faz uma cadeia de merda muito, muito extraordinária. A capacidade de merda do ser humano é insuperável. Pois é. Principalmente ainda mais quando tá motivado por substâncias. Pois é. Mas enfim, vamos começar esta jossa referente ao nosso programa de Final Fantasy Tactics. Um belo programa este foi, sim. Participações de Tengu, Maru e Arara. Se você não ouviu, vá lá ouvir, seu saco de bosta. Seu arremedo de gente por quem seu pai chora de tristeza e desgosto no banho. Seu filtro de café usado. Porra. Essa é cruel. Ainda mais usado pra usar. Tipo, tua mãe largou pra coar café na cueca. Exatamente. Tá ligado? Que era mais útil do que você. O Sensui Misantropo é o primeiro desta manhã, desta bela manhã de sexta-feira. Longos dias e belas noites, embaixador da porrada e senhor da ociosidade, aqui é o Sensui Misantropo mais uma vez, arranjando tempo para dar o ar da desgraça por aqui. Cara, que poeteiro, né, cara? Tô impressionado. Tô impressionado com essa frase de abertura. Eu não quero nem testar, mas eu tenho certeza que tá no pentâmetro iâmbico. Gostaria de começar falando que sou do time que aprecia muito Disco Ninja. Então você é do time errado. Não, mas ele defende, ele está defendendo. Vamos ver os argumentos. Por não apenas se tratar de um podcast de gostos musicais, mas por adicionar a zoeira característica do BFS, assim como em qualquer pauta apresentada no podcast. Porque ser zoeira é fácil, agora quero ver se é zoeira engraçado e por vezes até informativo. A gente é informativo? Cara, a gente é sempre informativo. Então, estamos fazendo algo de certo. Coisa difícil de se achar mesmo no podcast. Quanto ao podcast de ódio, Ninja Inimigo esqueceu de falar que além do programa do seu boneco, ainda viu os famosos colegiais da Polishop. Ainda nem era Polishop, era 1406 ainda. Não, mas era Polishop, eu acho. Não, Polishop foi um nome mais avançado, assim. Foi não, eu acho que já chamava Polishop, só que nego... Tipo, a gente pegava mais o nome pelo número do telefone. Talvez. E aparecia pouco, então. Não era bem dito. Oh, Polishop. Era mais... Batia mais na tecla do telefone. E do produto também. Ah, sim. Compre esta merda. Ab Shaper. Pois CDZ vivia murando de horário na manchete. Logo, quando não era uma coisa, era outra. Quanto aos personagens que odeio, poderia fazer um catálogo. E entre os primeiros nomes estaria Preston Garvey, do Fallout 4. Este cara é um filho da puta com pedigree, não sei, não joguei. Ele é? Eu não faço ideia, também não joguei, mas a questão é, não era filho da putice do personagem, mas a escrotidão. Ele podia ser uma pessoa ótima, mas ainda assim ser um personagem de bosta. Tipo, sei lá... boneco ruim. Ser filho da puta, porra, às vezes é até bom, cara, ser filho da puta. Sim. Como você citou, por exemplo, eu lembro que você falou do Alfuerte, tem um personagem que eu acho escrotíssimo, o Alfuerte. Sim, e ele é super gente boa. Mais ou menos. Ele pelo menos tem relações com o outro personagem mexicano do elenco de Street Fighter. Qual? O T-Hawk? T-Hawk. Bom, tinha que ter, né? Aleluia, né? Tipo, os caras estão na mesma porra de país que não é lá muito grande. É grande sim, caralho, mas... Bom... Tá comparado com os outros personagens que estão meio longe, mas moram no mesmo país, sei lá, Gilly Ken. Mas sei lá, o Blanca não tem nenhuma relação com o Shang, eu acho. Deve ter. Ainda não. Deve estar errado. Até porque aquela... apareceram no mesmo jogo? Aquela... Como é que é o nome da mulherzinha lá? Laura. Ela tem Laura? Os poderes elétricos lá. Ah, não. Mas isso é o dom genético de qualquer brasileiro. Sim, brasileiros têm coisas... Não, o Shang não tem coisas elétricas. Porque não quer. E porque o Ki dele é meio ruim também. Entendi. Ele é fraco. A única coisa que ele consegue fazer com o Ki é aquele Hadou Burst lá, que é aquela bolona que dá bounce na parede quando pega. E jogar basquete extremamente bem. Aliás, essa é a grande sacada do Shang, e porque ele é um personagem excelente, é que ele poderia muito seriamente jogar futebol, mas ele joga basquete. Sim. Apesar de que nos planos originais era pra ele jogar futebol. É, alguém falou que isso é muita cara de pau, e daí eu falei, tem razão. É, acho que foi o Okamoto que falou, não, cara, futebol não. Já tem um outro personagem de uma série nossa que joga futebol e é brasileiro, vamos frear aí. É, relaxa aí, relaxa na maromba. Sim. Observação, também acho o Sephiroth muito superestimado. Qualquer um com o mínimo de cognição sabe que o grande vilão do Final Fantasy VII é o cientista Rojo. Este eu matei dando risada todas as vezes. O Rojo é bom. O Rojo é legal. Ele é meio arquétipo cientista louco com problemas, mas ele funciona. Ele é muito parnasiano, mas ele é melhor do que o Sephiroth, com certeza. Isso de longe. Perdi, fato nele. Ih, perdi. Um abraço a todos e muita grana nos vossos bolsos. Espero que sim. Brum Van Dijk, ele envia a seguinte mensagem. Olá, senhor da eternidade, Dai. Olá. Brum Van Dijk, dando seu alô. Brum Van Sapatão. Finalmente a edição de Final Fantasy Tactics saiu. 6 anos de promessas vazias. A gente sempre cumpre nossas promessas vazias, eventualmente. É, uma hora elas vêm. Se a gente falou que vai, então vai. É. Sobre Onion Knight, que eu saiba, Onion Knight era uma forma dos aristocratas medievais zombarem dos cavaleiros de origem pobre. É, bom, eu sei por um fato que pelo menos no Game of Thrones isso rolava. Vamos lá. Sim. Ou seja, agora é final que o simples escudeiro pode conquistar e se tornar um Onion Knight, subindo os degraus da sociedade pela mais pura meritocracia. Só lembrando que degraus é uma escrita errada no português, que certo é degraus. Acredito eu que ele fez isso de certa maneira irônica. De certa maneira irônica, não sei, eu não posso confiar nesses escritores dos e-mails. Agora, pelo lance do Onion Knight, no Japão eles chamaram de Tamanegi Kenshi, que seria espadachim cebola. Dá no mesmo, same difference. Enfim. Mudando de assunto, estou ansioso pelo pay-per-view Great Balls of Fire da WWE. Caralho, as pessoas se odeiam num nível que eu não consigo compreender. Eu acho que é inerente ao ser humano. Estou apoiando o Samoa Joe. Não faz diferença que você tá apoiando, seu bosta. Engraçado, começa a luta do Brock Lesnar contra o Samoa Joe, está muito stiff. O que significa uma luta stiff? Ela só está muito rígida ou... Não, isso é um termo específico de wrestling. Stiff é quando você bate pra valer. Tá, só que isso nunca acontece, enfim. Acontece? Não. Talvez o único jeito de ganhar... Acontece pra acidente. Talvez o único jeito de ganhar do Brock seja sufocá-lo até a morte. Não, é só o script dizer. Toda vez... Porque da última vez, desse negócio assim, que o Samoa Joe bateu no Paul Heyman, que é o manager do Brock Lesnar, que é o cara que fala por ele, que o Brock Lesnar é estúpido. Bateu air quotes. Aí ele chega assim, pega o Brock Lesnar de surpresa, pula nele, dá o Coquina Clutch, que é aquele... Como é que eu posso explicar o que é o Coquina Clutch? É um agarrão coquina. Pelas costas com um enforcão nervoso. É uma mochilada. É uma mochilada, só que em pé. E o Samoa Joe é um cara Toda mochilada é em pé, quilos. Caralho. É. E o Samoa Joe é um cara que pesa muito mais de 100 quilos. E ele trava no Brock Lesnar, que o Brock Lesnar começa a ficar vermelho. E vai ficando vermelho. E vai ficando vermelho. Tipo, você acha que a cabeça dele vai explodir, que é scanner zoom de novo, tá ligado? Tô ligado. Aí, tipo, isso foi meio hardcore e o Brock Lesnar reclamou no backstage que o Samoa Joe pegou pesado. Ah, vai se fuder, o Brock Lesnar tá acostumado a cair na porrada com os caras gigantes. Não, mas tomar um enforcão assim de graça sem o outro avisar é meio foda, né? Deixa de ser fiado. Enfim, toda vez que eu vejo o Samoa Joe, eu acho que é o Daigo batendo em um transeunte qualquer. É o Daigo que faz isso. Caralho, eu não sou gordo assim. Abraços, amigos, BVD. DVD. DVD. Siglas. O Darcaço do Pontal é o próximo. E aí, leitores de e-mail matinais? Aqui quem fala é o Darcaço do Pontal. Pior é que agora a gente tá lendo tanto e-mail de manhã que eu já até me acostumei. Não tô nem mais drogado. Você vê que eu tomei uns 2 litros de café. É, você tomou seu cafezal já? Já tomou o shakeão? Tomou até uma creatina? Porra, tô ligadão já. Adorei o último episódio, 276. Nunca joguei Final Fantasy. Ah, é, Tactics ainda. Mas fiquei super interessado depois de ouvir. Tenho jogado bastante Tactics ultimamente. Depois de ter jogado Fire Emblem Awakening em 2013. Despertou meu interesse pelo gênero. É sempre bom. Você ter começado pelo Fire Emblem mostra que você está dedicado, ao menos. É. Valeu por me recomendar não só o FF, mas também os outros mencionados. É, a gente falou de Tactics daquela bosta. Era, na verdade, era um episódio de Tactics disfarçado de Final Fantasy Tactics, só pra chamar atenção. Eu conheço vocês. Sim, basicamente. Ah, se fosse pra falar de Tactics em geral, eu poderia ter participado. Né? É, faltou sua pessoa lá. Eu até joguei um pouco de Final Fantasy Tactics, eu podia dar um espetáculo pra falar merda. Que é que eu sempre faço mesmo. Estou jogando o Advance Wars Days of Ruin do DS. O jogo é bom, não sei porque a galera fala que é ruim só porque ficou um pouco sombrio. É Talvos. Não, na verdade a galera fala ruim porque ele mata um monte de sisteminha que no primeiro tinha e era divertido. Cara, sabe qual é o problema do Advance Wars, o nome? Porque... Guerras Avançadas. Porque estraga minha imersão, tá ligado? É, não tem um nome que presta pra história, você não consegue entrar nela. E outra coisa, não faz sentido, porque o nome Advance Wars, que eu saiba, é porque era jogo do Game Boy Advance, né? Sim. Aí nego só continuou com o mesmo nome por conveniência, bando de filho da puta. É, basicamente foi isso. Você queria que fosse o quê? Um Advance DS Wars? Essa seria melhor, né? DS Wars. É, DS Wars. O que significa DS? É uma sigla arbitrária? Não faço ideia do Dolphin que significa System. DS. Porra, Dolphin System. Devia ser isso. Não importa o que é, devia ser isso. Comentário avulso. Fiquei me perguntando quando o Daigo falou na leitura de e-mails que Violent Ken não é canônico, mesmo ele vindo pro Street Fighter 2 e Switch. É simples, o Daigo está errado. O Violent Ken ele é canônico as fuck. Ele é mais canônico do que o próprio Canone. Canone é muito foda. Canone me parece algum prato italiano que não conhecemos. Na verdade, aí. Canone me parece leite pasteurizado sabor morango. Vamos fazer isso aí. Enfim. Mas enfim, por que que o Violent Ken entrar pro outro Street Fighter não significa nada? Porque é alguma coisa pra ter um atrativo pra alguém querer jogar aquilo no Switch, meu filho. Não precisa ser canônico. Podia, sei lá, Shadow Lady. Cara, é tão canônico... Que peida mísseis. É tão canônico que é canônico. Enfim. É tão canônico quanto Cyber Akuma. Sheldon diz aqui. Olá, nobres comentaristas dos comentários. Comentaristas dos comentários. Isso é impressionante. A gente, de fato, é. Eu me senti um merda agora. Eu sou um mero comentarista de comentários. Aqui é o Sheldon ouvindo, mas é um trabalho que alguém precisa fazer. Alguém podia começar a gravar comentários dos comentários dos comentários. Que nem aquele podcast aquele episódio do South Park que o Cartman vira o Cartman Bra. Ele começa a fazer vídeos de gameplay. E, tipo, vê os vídeos do PewDiePie, sei lá, e fica comentando sobre os vídeos do PewDiePie. É bom. Que bosta. É bom. Aqui é Sheldon. É bom, mas isso é uma bosta. É bom. Aqui é o Sheldon vindo parabenizar vocês por terem feito um episódio sobre Final Fantasy Tactics. Esse é um dos meus jogos favoritos. Quando vi o título do episódio, abri um sorriso e vim direto agradecer. Character design diferente e o fato de ser grande merda de character design diferente. Foda-se vocês, se vocês falaram isso. E o fato de ser uma... A gente só falou que o cara é estiloso. Ele faz pessoas sem nariz e isso é legal. Ah, tá, tipo, foder. É, e o fato de ser uma grande homenagem à Caverna do Dragão. Hã? É? Não, isso já entrou no território da zoeira. Fazem esse ser o meu jogo favorito do Game Boy Advance, o clássico dos portáteis. Agora zoou mesmo. Agora zoou de vez. Um clássico dos portáteis que merece uma sequência. Até mais e axé. Caralho. Então vamos ao último do dia, que é do Combi do Lost. Combi do Lost. Tá. Olá, pessoas que estão lendo os e-mails hoje. Respondo pelos nicks de CS: Combi do Lost ou Carrion Crow? Não, vai ser Combi do Lost mesmo. É, Carrion Crow é muito tryhard. Sim. Não sou muito de mandar comentários, porque realmente sinto que posso contribuir com algo. Não. Você está pensando... Você tá pensando errado. Veja todos esses e-mails que a gente leu que não contribuíram com porra nenhuma, por exemplo. Exatamente. Mas como estão recebendo tão pouco por um serviço tão bom, realmente não estamos recebendo nada. Decidi comentar. Antes de começar, eu joguei a versão do PS1, do PSP e recentemente a tradução em português BR. Isso já foi estranho, tá? Tradução em português BR, tudo bem. Eu só confiaria se fosse, sei lá, o Arara que tivesse feito. Por isso vou acabar misturando os nomes das versões e peço desculpas por isso. Foram cometidos pequenos erros, talvez pela edição, que muitos já devem ter reclamado. Muito pelo contrário, ninguém reclamou porra nenhuma. Mas eu acho válido dizê-los. O Arara, acredito, fala que as magias do Black Mage são instantâneas. Você consegue deixá-las próximas disso, mas não são instantâneas por padrão. Ha! Bom, é verdade. Entre você soltar uma magia com um turno de espera e uma com 15... Tem como uma magia com 15 turnos de espera? Eu duvido. Tem. O Omni Slash do Cloud, por exemplo, você precisa de 15 turnos pra essa desgraça sair. Porra, que lixo. Não vale a pena. Vale a pena dar 15 hits. O Meteor... Acho que são... Meteor? 6. É, Meteor, né? Acho que são 5 ou 6. Enfim, 2. Vocês confundiram cenas... O Sand Red Cellar não é a cena do ladrão jogando o chapéu no chão, mas os diálogos são aqueles mesmos citados no episódio. O ladrão ficando puto foi porque foi contratado para enfrentar o Gafgarion, e não um cara da nobreza. E falando do Gafgarion, ele não virou exatamente mercenário por não receber, e sim porque foi expulso da ordem. Não me lembro de qual delas ele participava. Por ser um escroto e usar táticas sujas. Ele é um vilão. Vilão existe, de fato. Sim. Que é comprovado dentro do jogo, porque você nunca tem uma luta justa contra ele. É, também dá pra quebrar a luta facilmente. É do E-Gráfico, é uma bosta. É, eu tenho uma frustração com relação ao ladrão acima, que joga o chapéu no chão. Ladrão acima? Ignora isso que eu te mandei. Ladrão acima? É, o ladrão de quem ele falou antes. É que tem uma cena sensacional onde tem um gráfico exclusivo no jogo onde o ladrão tira o chapéu. Eu dei uma de Mesh Splinter, que tá sempre entre nós, e eu ignorei parte do que você falou, e aí depois eu fiquei bolado com o ladrão acima. É, você deu um flip. Sim. O retrato dele é um pouco diferente, ao contrário das outras unidades. Mesmo assim, ele pode ser recrutado como Mediator, mas seu retrato torna-se um genérico normal quando ele entra pra sua equipe. E eu sempre me esqueço disso e acabo tentando recrutá-lo. Não sei se isso se repete com outros personagens, se é um bug ou outra coisa do tipo. Acho que é só um bug mesmo. Acho que é só um foda-se. 3. A habilidade roubada do monge é Earth Slash, ou Shockwave em outras versões. Aqui parece o Power Gaze do Terry e não a Wave Fist, que é outra habilidade de monk um pouco menos roubada. Roubada tão roubada que roubaram o U dela. Não foi comentado, mas o próprio Papa não acredita nas lendas sobre as pedras zodiacais. Ele apenas as quer como relíquias para ajudar no controle do povo. Justo. É, igreja. É o que eles fazem. A maioria das coisas são feitas sem ele saber, tanto que ele teve o fim que teve. É, o Papa é simplesmente morto off-camera. Caralho, tipo assim, foda-se, ele morreu. É, acho que é isso, mas incompetência minha do que um erro, mas eu nunca sei se vocês estão falando da Meliadum ou da Mileuda. Daigo, a pessoa horrível que você cita quando está falando da Agrias e personagens femininas é a Templária Divine Knight Meliadum ou a terrorista irmã do Wildgraff, Mileuda. Na verdade, eu falei da Mileuda. Mileuda é realmente uma pessoa horrível. Mas a Meliadu não fica muito atrás, porque como toda imbecil, cega, carola do cacete da igreja, ela é meio tapada e não vê as coisas quando elas acontecem. Justo. De cara, e não é culpa sua que o filho da puta do escritor do jogo faz dois personagens que não estão relacionadas... Com nomes extremamente parecidos. Extremamente parecidos. Eu também me confundia de vez em quando. Não é só isso. Tem um monte de nome zoeira muito perto um do outro. E olha que tem nomes como Gafgarion no jogo. Ah, mas aí é foda quando você faz um quinquilhão de personagens e você tá querendo fazer um universo medieval viadinho, você tem que fazer essas merdas. Não tem jeito. Sim. Como curiosidade, na versão do PSP, o emprego da Tietra é delícia. Tieta! Tieta! Tieta! Os olhos de Tietra. Uma buceta. Agora, sobre o jogo, ele não tem nenhum tutorial obrigatório, mas possui um bem completo no menu principal, que explica bem todas as mecânicas menos obscuras do jogo, além de ter uma ótima musiquinha de tema. Posso dizer que o jogo é bem fácil, tanto que a primeira vez que eu terminei foi sem saber comprar habilidades. Caralho, que porra! Não fez quase nada no jogo, então. Pera. Meu inglês era horrível. Cara, dá pra zerar esse jogo sem comprar habilidade? É isso que eu tô pensando, como é que ele fez? Eu, cara, ele assim, abusou do Orlando, então. Assim, eu joguei aquela versão remake, sei lá, que fizeram pra celular. Sim. Mas o que eu sabe é igual, né? É igual. E assim, eu não sou um jogador ruim de Tactics, muito pelo contrário, eu sou um jogador relativamente experiente. E assim, o jogo não foi trivial pra mim não, cara. Então passou umas raivas, não passou? Ah, não, assim, não zerei também, eu perdi o saco depois de uma hora, mas eu passei umas raivas. eu morri algumas vezes. Tranquilo e calmo, é um aprendizado normal e comum. O jogo foi um inferno até recrutar o Orlando, que dali pra frente foi um passeio no parque. É o Orlando quebra o jogo forte. É? Eu não cheguei nessa parte não. Porra, Deus do Trovão Cid, meu filho. Passei o jogo basicamente com os personagens especiais. Mustadio, Agnes e o Santo Malak como alquimista que veio com X-Potion e Phoenix Down. E pegava habilidades na base dos cristais. E tinha batalhas que refazia porque todos os inimigos viravam baús e não cristais. Caralho. Será que ele acreditava que o tryhardismo era esse? Você tinha que pegar cristal pra ganhar skill? Não sei, cara. Porra, porque se for... Ia ser irado, viu? Faz trabalhar pelas habilidades. É, ia ser animal. A versão do PSP melhora o jogo em muitos aspectos, mas eu sinto alguns problemas, sendo mais grave a lentidão, arrumada por patches feitos por fãs. E menos graves, mas que sinto falta, como a retirada das frases de conjuração de magia e a apresentação das classes na tela inicial, que esses eu nunca soube o motivo. Espaço. Quase sempre é espaço. Achei engraçado quando comparar as descrições do jogo com Dark Souls. Porque meio que consigo ver isso em vários casos, como no Boku, o chocobo do Delita que você salva durante a história. Ele era originalmente o chocobo do Wiggraff, o que me faz pensar que foi com ele que o Delita aprendeu as habilidades de Hollow Knight. Talvez. Ah, e Boku aparece na batalha contra o Wiggraff no maninho. Cara, vamos chamar o boneco pelo que ele é. O nome dele é Bokó. Bokó. Pô, coitado do chocobo. Bokó. A única coisa curiosa é que ele é o único inimigo normal que não vira cristal nessa batalha. É, se eu não me engano, você não mata ele, você só derrota. Ele é meio protegido pela trama. Protegido pela trama, é Deus Ex Machina. Depois, e outro detalhe que eu gosto bastante é sobre o Augus. Logo no começo ele é dito que ele é um aprendiz de cavaleiro, e isso reflete na sua profissão, Squire, que possui exclusivamente alguns hands, que são habilidades do Job Knight. E na batalha contra ele, onde ele usa uma besta, ele está como Knight, o que dá a entender que ele recebeu o título, talvez dado pelos Albag nesse meio tempo, e vem com a equipe Crossbow, e explicarei como você está usando essa arma. Você está tentando explicar algo que o jogo não quer explicar, ele só está com Crossbow. Sim, não quer, não precisa, e é totalmente arbitrário. Ele só está com Crossbow porque ele precisava atirar com aquele Crossbow, pois é, e o escritor queria que fosse ele que atirasse com aquele Crossbow. Agora uma teoria minha, criada usando de puro achismo, tirado do cu e super interpretação. O protagonista não possui nome. Hanza é o nome de quem está ouvindo a história, ou seja, você. É Clube da Luta isso, né? Tipo, o narrador não tem nome. O nome do narrador não é Jack. Me baseio nisso porque o historiador foda-se, fala que vai contar a história de alguém e pergunta o seu nome do jogador ouvinte e não do personagem. Foda-se. Não, se é assim, por que ele chama Hanza? Não faz sentido. Ele não teria nome default. Seria tipo, foda-se. Sim, eles seria... inventariam um nome pra ele igual do personagem de Final Fantasy 1, que é o Cavaleiro da Luz. Seria tipo Link no Zelda. Né? Até porque o nome do Link não é Link, ele só é um Link. Ele é a ligação. O nome dele é tipo Gustavo. Gustavo. Então ele é gordo pra caralho, se você é Gustavo. Porra, todo Gustavo é gordo? Não, mas a pessoa mais gorda que eu conheço é um Gustavo. O do Breaking Bad não é, o Breaking Bad parece o Obama. Aquele é Gustavo Fring. Ele é o Obama do Polis Hermanos. Sim, e agora ele tá fazendo outra coisa que eu não lembro, mas era bom. Esse cara é bom demais. É o... Como é que é o Giancarlo Esposito? Faço a menor ideia do nome do ator, mas ele é bom. É um cara, é um maluco... negão com um nome italiano maneiro. Foda. Ainda sobre o Hanza, nunca disse. Esposito não é italiano, caralho. É? É, mas Giancarlo parece, é. Parece espanhol. É não, Giancarlo, é Giancarlo italiano. Nunca se visto fosse espanhol, seria Juan Carlos. Juan Carlos. Ah, nome de rei, cara. Verdade. Nunca visto ou dito que ele é um bom comandante, mas eu sempre interpretei que sim. É o tryhardismo aí. pois algumas de suas habilidades únicas são baseadas em conversar para aumentar algum atributo, como Cheer Up, que aumenta a bravura, e roubadíssima Tailwind, que aumenta a velocidade, e ambas possuem animações parecidas com as habilidades dos Mediators, que esse sim controla as pessoas pela lábia. Tailwind, tipo o cu do vento, tá ligado? Caralho. Existem vários pequenos diálogos fáceis de se perder no jogo, que ajudam a construir o mundo, como um caso que todo vilão possui um diálogo extra, pelo menos na luta principal contra ele, se durar tempo suficiente. E outros que disparam com coisas menores, como o Delita ser ferido em crítica ou na batalha contra o Algus. Ah, é que ele xinga. O Delita toma um porradão e ele xinga. Caralho, não quero morrer aqui! O Delita é muito escroto, cara. Eu gosto. Mas ele é claramente um dos vilões ali. Ele é escroto. Ele decide se tornar um vilão. A versão do PSP adicionou alguns e até algumas batalhas extras para os personagens secundários, como o Rapto da Reis, e uma batalha junto da Meliadu. E nessa leva, a Agrias ganha duas cenas exclusivas se você manter as duas cavaleiras dela na equipe. É, o timinho dela. Ela troca uma ideia, né, com as mulheres. Uma com a Ovelha, onde ela diz que... Ovelha. O cantor Ovelha. Onde ela diz que irá resolver os problemas maiores antes de voltar, entregar uma faca para a Ovelha, dizendo que você é para proteção. Se você jogou o jogo, você sabe por que a Ovelha vai usar essa faca, enfim. E a outra durante o seu aniversário, onde o Mostadinho lhe dá um presente, mas você é que paga. Clássico. E desbloqueou outro equipamento para mulheres tão bom quanto os outros. Acho que eu não lembro dessa do aniversário, não. Não consegui deixar todos os pensamentos em um texto coeso, mas está aí a minha contribuição com o episódio. Justo. É, coesão é um lance difícil. Requer treino. Eu achava que este episódio não sairia, sou um homem de pouca fé, mas pelo menos não tomei status negativos. Justo. Um abraço a todos e continue com um bom trabalho. Ponto 1. Caramba, eu nunca tinha parado pra pensar sobre os golpes bracelet, né, porque bracelete de fogo e bafo de fogo não é muito juntado ali. E não sabia que o Little Money tinha se tornado uma piada. Bom, contanto que aquilo não fica na tela, como é que você não vai zoar? Bom, não faço ideia do que você tá falando. Então, tá ligado nisso? Durante o texto do começo do jogo, tem certas partes onde fica tipo um negrito, em termos que você precisa achar importante, assim. Uhum. E Little Money aparece muito lentamente na tela, como se quem estivesse falando isso pra você tivesse... Little Money. E é tão bug que é a única coisa do texto que fica lerdo assim. PS2. Tinha um projeto de um Final Fantasy Tactics online feito por fãs e funcionando meio mal lá pelos meados de Orkut. Ainda existia, mas não sei se o projeto ainda existe. Provavelmente não, a Square é meio chata com isso. Deixa eu morrer. Eles mandaram parar. Cease and desist. Exatamente. Bem, acho que terminamos isso. Terminamos. Dá um conselho aí pra galera, vai dar. Acordem cedo e tomem cafezal. Acordar cedo e tomar um cafezal. Prepare-se para o dia. Se vicia em cafeína o mais rápido possível. antes de vocês chegarem à vida adulta. Pra vocês já chegarem na vida adulta preparados, entendeu? Sim, para que vocês sejam mantidos vivos pelo poder da cafeína. Pois é. Aliás, um bom conselho. Preparem-se para o dia. Tentem acordar um pouquinho mais cedo para... preparar ali mais ou menos o que vocês vão fazer nesse dia para que o dia valha alguma coisa. Sejam produtivos, tomem café. É, produção importante. Progresso. Essa é uma boa palavra. Tá na bandeira do nosso país aí. Exatamente, junto com ordem, que não é seguida, mas progresso. Cara, nossa bandeira é a bandeira mais irônica do mundo, com certeza. Porra! Se bem que não, porque a Coreia do Norte se chama República Democrática da Coreia do Norte, não é isso? Porra, democrático então, pra caralho! Então talvez a gente não seja o país mais irônico, mas a gente é um dos mais, com certeza. Tá no top 10. Ali. É. Tamo chegando, mas enfim, foda-se disso, porque logo mais tem mais! E Dom Pedro com vontade de cagar no dia do filho. Uma coisa sobre Star Fox que eu sempre lembro, e eu lembro também como o Mamute ele consegue ser rabugento quando ele quer ser rabugento. Tava, acho que o Mamute Clerados na fila de um evento merda desse aí. Alguma porra dessa no Rio que o nego tava fazendo. Não vamos falar um evento de merda. Que a gente foi convidado pelo merda. Nosso amigo. Eita. Ah, aquele ainda. Aqui, até agora, esse ranço. Anos depois. Aquele momento até onde esperar. Então, aí tava o Mamute, ou Clerados, um dos dois. Tava eu com a camisa. Tava o Killerados com uma blusa do Star Fox. Aí apareceu um cara aleatório. E foi você ou o Mamute que foram grossos babacas? Ah, o Mamute foi grosso pra caralho com o cara. Eu só tava assim, tipo, cara, eu só quero ignorar esse cara. O Mamute... já perdendo a linha que uma porra, Mamute tava com fome, maluco. Aí apareceu um maluco tipo, caralho, maluco, esse jogo era muito foda! Apontando e encostando quase no mamilo do Baé, né? Esse jogo era muito foda! Caralho, eu sabia todas as falas dele! Qual a sua fala preferida? Aí o Mamute, a fala que eu mais gostava era... Mar, saudade. Caralho, eu tô pensando assim, tipo, posso rir assim. Mamute delicado como um mamute bailarino, cara. Meus beijo, amigos, mamute. Eu posso afirmar com 110% de certeza que Star Fox 64 foi o jogo de Nintendo 64 que eu mais joguei. Eu joguei e rejoguei. Calma. Lembra de Smash. Olha, outra pra nada, mim foi com certeza. Foi o que eu mais joguei, foi Star Fox. Porque eu demorei muito a descobrir Smash. E quando eu descobri, eu já tava indo, sei lá, pro GameCube, não sei. Eu tava indo pro outro videogame. Eram crianças gordinhas que ficavam jogando GoldenEye o dia inteiro, achando aquilo o ápice do FPS. Eu curtia muito GoldenEye. Cara, era o ápice do FPS. GoldenEye era o ápice do FPS, sem dúvida. É, agora sim. O Star Fox, a diferença do Smash é que eu tinha Star Fox e eu não tinha Smash. Smash só jogava quando eu ia na casa dos meus amigos gordos que tinham esse jogo. Eu era o cara que jogava Star Fox. Cara, mas o lance é que naquela época você passava, sei lá, 8 horas por dia na casa dos seus amigos gordos jogando Smash. Uhum. Então tem isso. Hoje é ele verdade. Passa 8 horas no trabalho lá, com os gordos. Com os gordos! Cara, mas naquela época a gente ia pro colégio por diversão, mas a nossa profissão era jogar Smash. A profissão era jogar Smash, porra. Mas o grande fator do Star Fox aqui, é diferente de Zelda, Super Mario 64, Banjo-Kazooie, todos esses jogos que eu me amarrei muito no C4, quando eu terminei eles, mesmo quando eu completei tudo, peguei 120 estrelas no Mario, peguei todas as máscaras do Majora's Mask, eu guardei na gaveta e falei, beleza, acabou. Star Fox, eu jogava, jogava, porque eu queria ser o melhor ponto de todos. Sim. Eu vou ser melhor do que eu era ontem. Exato. E aí eu vou ser melhor de novo. Você queria ser o Star Piranha, você queria que não houvesse ninguém no espaço melhor que você. O melhor de todos. Viado, eu era o único jogo, eu acho, na vida que eu joguei tão focado em score, assim. Eu acho que todo mundo era assim. Que a graça do jogo era... É porque a minha coisa, né? Não, eu não jogava tão focado assim no score. Obviamente, era sempre um prazer eu passar o meu próprio score do dia anterior, quando acontecia. Mas eu focava, eu não sei, eu me divertia muito porque ele é um jogo de uma sentada só, né? Então eu gostava de, sei lá, chegar em casa e aí quando eu não tinha lição ou sei lá, tava de saco cheio de alguma coisa que tava passando na TV, eu ligava 64 e jogava ele e terminava. Então pelo menos uma vez por dia durante muitos meses eu zerei Star Fox. Todas as rotas? Todas as rotas. Orra. Todas as moedinhas, todas as medalhinhas. Rota. Medalhinhas para o presidente. Sim. Cara, quando eu fiquei muitos meses, tipo, sei lá, uns 3 meses, só indo na rota easy. Quando eu descobri que tinha mais rotas nesse jogo, meu Deus do céu. Vira um meme dos cérebros em expansão. É, tipo isso. Exatamente. Normal. Eu fui descobrindo, eu fui... Porque você vê que no mapa, você abre lá o jogo, tem o um mapinha do Lylat System, né? Do sistema. Enfim, dos planetas lá. Incluindo e você vê que. Maravilhoso formato de Sim. E aí você vê que conforme você vai passando as fases, ele vai seguindo um caminho e vai traçando uma linha, né? Se você vai pela direita, ele traça a linha azul. E aí de vez em quando dava pra ir pelo meio, que é a linha amarela. E eu ficava, sabe aquele emote quando do WhatsApp thinking? Será? É o Pedrinho que você usa todo o tempo? Sim. Eu ficava aquela posta toda hora. Eu ficava imaginando como que eu faço pra ir pro outro lado. Será que dá? E aí um belo dia me falaram na escola: então, na primeira fase mesmo você faz isso. E eu: como? E aí ele me contou. Me explicou, eu nem lembro o nome dele, mas se vocês estiveram ouvindo hoje, muito obrigado. Matheus, tipo, da sexta série. Não lembro o nome dele, mas você é um abençoado, muito obrigado por me contar isso. De que era só passar por debaixo dos anéis ali, perto do fim da primeira fase. Só isso. Meu, não, minha você, cabeça, tinha, né, você tinha que salvar o Falco. Falco, sim, verdade. Não deixar o Falco morrer. Aí o Falco ia te avisar que tinha um filho da puta indo pro outro lado. Aí você ia falar: follow me, Fox. Ele vai falar: aí tem um boss ali, maluco, vambora pro boss. Aí tu entrava na cachoeira e ia lutar com outro boss. É, foi um novo mundo de aventuras que se abriu pra mim quando eu descobri essa rota, do jeito que fazia isso, até porque ele abre todo um caminho novo, né? Ele abre o caminho da esquerda, que é a linha vermelha, que é o hard. GG, Jotô. É um novo mundo de aventuras. Jotô. Legal que esse chefe escondido, ele era o remake do primeiro chefe do Star Fox Super Nintendo. Do Star Fox original, né? Porque o 64, ele é um reboot do Star Fox original. É, o Star Fox 64, ele tem muita coisa relacionada com Star Fox 2, que vai sair daqui a alguns meses agora, né? No Finalmente, Super Nintendo, né? Mini. E aí vão ripar a ROM e a gente vai poder jogar. Que... No Star Fox 2 já ia ter coisas como aquele modo All Range, que é o modo de alcance pleno, sim, onde você tá numa arena e etc, que sai da parte dos trilhos, né, que é mais comum do jogo. Já tinha algumas mecânicas dessas, mas ele implementa essas mecânicas dentro de um reboot da história. Eu não sei se vocês jogaram o Star Fox de 93, o primeiro, mas ele tem fundamentalmente a mesma história. O Andros estava isolado na galáxia porque estava tentando, enfim, usar os construtos lá que ele fez com a Federação pro mal. E a equipe de mercenários do Fox vai atrás dele e o chefe, inclusive, é igual. Nos quatro jogos de Star Fox, o chefe é igual, na verdade, né? O jogo de... A versão de GameCube também. Aquele Donkey Kong lá de aventura lá do... Star Fox Adventures também tem o Cabeçor! É, tem o Cabeçor. Inclusive, sempre tem na nave, né? E no Star Fox Zero, que é remake do 64, também é ele. O Star Fox original... Star Fox Zero é remake-zaço? Então, o 64 é reboot do primeiro. O primeiro não é igual, tá? Tem muitas coisas parecidas, mas é mais reboot. O Zero é meio remake do 64, com algumas coisas a mais. O caminho é mais longo, por exemplo. O do 3DS já foi um remake, né? Porque ele tava bem mais bonito e tinha... É, eu lembro de algumas diferençazinhas no jogo. É, então eu vou usar outro termo do Zero em relação ao 64. É releitura. Porque tem um monte de coisa a mais. Mas ele é releitura também do 2, que nunca foi lançado, né? Porque, por exemplo, aquele bichinho que anda, que eu esqueci o nome, é alguma coisa, walk? A galinha. É, Meu Deus, aquilo é comumente, uma coisa estranhíssima. Comumente conhecida como galinha é conceito do 2. Sim, isso. O Senhor Eternidade, ele só de me ver jogando, ele teve câncer com aquela galinha. Como que era o nome disso? Pera aí, deixa eu pegar aqui. Não lembro, cara. A gente só chamava de galinha durante a transmissão. Eu lembro bem. A malfadada transmissão. É. Qual é o nome disso? Pegar. Metástase. Ok, é um conceito. E... Inclusive, Senhor Eternidade, não sei se você chegou a ver, porque eu não zerei no streaming, né? Eu fui zerar muito depois. Não, na minha frente. Depois que o Sal passou, cara. Eu fui pra aquele boss da neve lá. Ui, não, eu não quero me lembrar daquilo. Mas depois eu joguei de novo, eu passei daquela fase da neve normal, sem... Era só não estar salgado, eu estava muito salgado. É Walker mesmo, é Walker. Acho que é Walker. É tipo uma cross, né? Você vira o modo galinha. E aí, a última fase... É, no final, o Andros, ele tem uma cápsula do Zordon ao redor dele. Você tem que entrar na cápsula do Zordon pra atirar nele. E a melhor forma de você vencê-lo é usando o modo galinha. Então sim, você zera o jogo. Você fica parado lá dentro? Você fica parado lá dentro. Zera o jogo galinhando. Você zera o jogo galinhando. Mas essa questão. Enemy is my enemy. É, o Star Fox original é rebootado no 64. E o Zero depois... remaca o de 64. Mas não quero falar do Zero, um pouquinho de câncer e. É, e controle de movimento, sim. Música. Esse primeiro jogo é de 93. Ele é muito significativo daquele ano em que o Mega Drive tava batendo no Super Nintendo. Ele faz uma coisa que o Mega Drive, o Genesis, na época não fazia, que era gráfico 3D daquela forma. O Mega Drive é, foi ter jogo 3D. Super FX. É, o Super, Super FX. Que o Mega Drive só foi ter algo parecido com o Virtua Racing. Mais ou menos isso, lá pra... E ainda era bem bosta. E era Virtua Racing foi em 94 ou 95, né? É 95, acho. Ah, o Virtua Racing não devia muito ao Star Fox, não, tá? É, uma coisa sincero. Legal é que ele começou com, não como jogo em si do Star Fox, né? Ele tinha sido evoluído a partir de um jogo que eles fizeram pra Game Boy, que eles já tinham conseguido esses gráficos wireframe... No Game Boy? No Game Boy. Eles já tinham feito isso. E aí depois eles chegaram com essa proposta pra Nintendo, falar, olha, a gente tem uma ideia aqui, vamos usar um chip só pra fazer essa parte de computação matemática e dá pra fazer um jogo muito foda assim e tal. Eles compraram a ideia, só que o jogo não tava indo pra frente do jeito que eles queriam. Aí entrou o Miyamoto com a ideia de, vou botar minha banca aqui. Entrou com essa raposa espacial foda. É, entrou com essa coisa dos animais da mitologia japonesa. A raposa, isso. O sapo, o falcão. Falcão e o saru, o lebre. Minha cabeça explodiu. Mas ele também teve muita inspiração no primeiro Star Fox dos Thunderbirds. Sim. É, e num certo filme. E um certo filme de 77, que eu não vou citar o nome. Precisa? E o chefe, ele é inspirado num certo inimigo de um certo Tokusatsu, que eu também não citarei o nome. Apenas direi que não se ensinam truques novos a macacos velhos. A conquista! É, mas eles têm umas pequenas homenagens aqui ali. Tem uma fase do 64 mesmo que tem uns, tipo, uns mobile suit assim, voando aqui ali, tentando atirar em você. Acho que é na área 6, não é? Se não me engano. É na rota de cima. Gente, acho que é. Eu nunca joguei muito assim de zerar o Star Fox Super Nintendo, mas eu lembro muito uma cena muito clássica na minha cabeça. É eu indo na casa de um amigo meu, aí ele falou, não, olha só que minha mãe trouxe dos Estados Unidos, porque aí uma caixinha, um Star Fox do Super Nintendo. Eu falei, caralho, né, que porra é essa? Ele falou, é um jogo, Mac. Jogo de 3D. Eu falei, 3D? 3D, moleque. 3D, aí 3D, bora ver 3D. Aí ele meteu a parada, foi a primeira vez na vida que eu vi um jogo de videogame. Ele meteu a parada, foi do almoço ou foi do... Foi na hora do tchau. Foi a primeira vez na vida que eu vi uma parada completamente 3D. Foi a primeira vez na vida que ele meteu. Uou, cara! Não, foi a primeira vez na vida que você viu algo daquela complexidade, né? Daquele tamanho. Te deixou perplexo. Abriu o teu olho. Aquela magnitude. Isso. Aquela magnitude. Não, mas sério, a palavra que melhor descreve foi surpreendido. Eu fiquei muito... Achei muito foda. Nunca tinha visto nada assim. É, por mais que você depois venha falar, o Virtua Race tem a corredinha lá, não era como você voar em todas as direções e controlar, parar. Era muito foda. Todas calma, entre calma. Aspas, né? Super Nintendo só voava em todas as direções. Era Rails, todas. É rail shooter, mas a percepção era essa. Você é, eu entendo o que você quis dizer. Eu não, mas você é, quando você tem 9 anos, é todas as direções aqui. Cara, é porra. Assombrou Super Nintendo, com pouca coisa. 9 mas anos. Era um negócio que revolucionou mesmo pra época, porra. E ele atirava, entre aspas, pra todas as direções, movia pra todas as direções. O barulhinho dos tiros também, os efeitinhos e tal, as transições, porra, muito maneiro. Calma, olha só. Calma, vocês se deslumbraram com pouca coisa. O verdadeiro deslumbramento. Quê? Eu tinha 9 anos e era um Super Nintendo, Killerazzo. Calma, vai se fuder, olha só. Segunda fase, quando você tem pro Asteroid Bells. O tava zerando o Chip and Dale em japonês. Ele não se deslumbra com essas coisas, não. Ah, o Chip and Dale foi agora. Com 6 anos. E aí, 6 anos. Ai, meu Deus. Pô, lá, 92 lá, ele zerando o Chip and Dale em japonês. Dá pra vocês ouvirem a minha não, eu tocou um monte de meses em vir aqui e agora quer sentar na janela. Você diminuiu. E o nosso vislumbre, foda-se. Não, presta atenção. Asteroid Belt, segunda fase, você sai do planeta, ele entra no cockpit da nave. Bum! Isso é foda pra caralho. Da nave? Não, você sai do planeta. Cara, é estranho você se vislumbrar com isso, porque eu odiava essa parte, eu ficava extremamente frustrado e queria ver a nave da bunda e eu ficava vendo aquela porra do cockpit escroto. Eu sempre odiei controlar jogo de nave dentro do cockpit, sempre. Ah, era o que eu mais queria naquela época, cara. Aí que eu falei assim, caralho, que foda, você entra no cockpit, você tá vendo a mira aqui, ela vai girando e tal. E o 64 aprimorou essa parte da ida pro cockpit na nave. Se você jogar ainda o de 3DS, ele melhora ainda mais essa visão. E o do o Zero, eu acho que ele vai fazer, deve ter feito isso melhor ainda. Não. O Zero não fez nada melhor. O Zero não fez nada melhor, cara. O do Zero é zoado por causa do gamepad, cara. Os controles não ficaram legais. Cara, olha só, eu descobri que eu tava jogando um pouco errado, tá? Também. Uhum. É, tem um botão, o botão menos, é que eu tentei jogar da forma que a Nintendo queria muito que você jogasse, mas eles deixaram lá uma alternativa, que é o botão menos do gamepad fazia com que a sua visão em primeira pessoa fosse pra tela principal, ou seja, funcionava como o C+, o C-cima do 64, sim, ou o Select do Super Nintendo. E aí você joga direito. O problema é que você continua tendo que usar o controle de movimento, tudo bem. Mas isso eu meio que aceito. E o Cabelo, que é um cara que joga Street Fighter aqui, eu tava conversando com ele sobre o jogo. É Cabelo ou Camelo? Cabelo 3000. E aí ele falou, cara, dá pra jogar sem usar o controle de movimento. É como? Só você se tryhard. É, mirando na mão. Igual fazia no 64. Ele falou, entendi. dá pra fazer. O jogo te enche o saco pra fazer do jeito dele? Te enche o saco. Você pode obliterar o jogo e falar, o controle é meu? Pode. Você teve saco pra isso jogando de uma vez só e já ficando salgado na segunda fase? Não teve. E aí, deu naquilo. A primeira coisa que foi muito impressionante no Super Nintendo foram os gráficos, foi a forma de jogar, foi uma coisa completamente diferente. E hoje em dia, olhando, eu acho feio pra caralho. Mas na época eu achei muito maneiro. O do 64, você acha feio? Não, o do Super Nintendo. Não, também, mas você está com o Super Nintendo. Não, o do 64 eu não acho feio. Hoje é bonitinho. Rapidinho, calma. É, mas sabe feio, qual foi a segunda coisa que me deixou... A segunda coisa que me deixou mega pumped foi a porra da música de Cornélia no Star Fox do Super Nintendo. Pera. Porra! Tem um detalhe sobre os gráficos das duas versões, tá? O gráfico da versão de 64, na época, é claro, é muito melhor que a do Super Nintendo. Mas se hoje alguém for fazer um jogo pra homenagear uma das duas estruturas gráficas, vai fazer com a de Super Nintendo, não com a de 64. Nesse é porque sentido, a do Super Nintendo ela é muito mais caricata, isso. Ela é muito mais... E aí, não dá pra você disso, homenagear o 64. Nesse sentido, dá pra você argumentar que o de Super Nintendo envelheceu melhor. Seria um argumento. Tá, forçou a barra. Você me achei que você forçou um pouco. Mas dá pra argumentar. Todavia, eu prefiro do 64. Trocado, cara. Ele tá querendo computar todos os pontos de vista possíveis, entendeu? Sim, eu sou isso. Justo, assim, se você for retardado mental, você pode argumentar que o Super Nintendo é melhor. Não, retardado agora é você, que não consegue olhar pro seu próprio umbigo. Iau! Tá? Existem diferenças. Eu não sei se você tá me acusando de retardado ou se você tá me acusando de gostar do Super Nintendo. Ué, não sei. Hashtag descubra. Eu preciso da ajuda de vocês agora pra lembrar se a jogabilidade do Super Nintendo era muito diferente da jogabilidade do Nintendo 64. De novo, quando eu joguei o Super Nintendo, eu joguei na casa do meu brother que trouxe a parada lá da ilha distante dos Estados Unidos e joguei pouco, não joguei tipo... Não, é muito parecido. Mas eu tinha mais o do 64 por causa do Z. Eu achava mais confortável. Tá. O 64 era melhor em todos os sentidos, o controle. Não, ele tem uma diferença fundamental. A mecânica de loop não existe no Super Nintendo. Fora não isso, tem também aquele tiro carregado, que eu me lembre. Não tem o tiro carregado. Barrel roll tem barrel normal. Roll acho que tem. Visão em primeira pessoa ou terceira pessoa acho tem que normal. Barrel roll não rebate tiro no Super Nintendo. Barrel roll não rebate tiro no Super Nintendo. Porra, se não rebate tiro, qual é a utilidade? Você está invencível enquanto você faz isso. É estético. Estético, agora. Pode crer. A jogabilidade de Star Fox 64, ela se baseia basicamente em você conseguir carregar o seu tiro. A partir do momento que você carrega, ele vira perseguidor. Aí você faz um lock-in no inimigo, atira e acerta ele. Você pode metralhar o inimigo com um tiro ou com o upgrade de dois tiros ao mesmo tempo. Eu acho que ainda tem um terceiro upgrade que os tiros viram azul. O terceiro que fica azul, que é o mais fodido. Que dá mais dano. É plasma. É plasma. Porque é óbvio ele que ele deixa de ser laser pra ser plasma e fica muito mais fodido de forte. Se você só está atirando no inimigo com material iônico do sol, cara. Tem isso? Tem isso no Super Nintendo? Não, o Super Nintendo acho que vai não. Só o tiro 2, né? Mas vai tiro 2. Vai tiro 2. Vai tiro 2. Ele tem upgrade, sim. Entendi. É, eu achava isso muito foda porque Star Fox 64, você não podia morrer, meu filho. Você não podia morrer. Porque era, acho que foi o primeiro jogo, assim, que me dava aquela sensação de eu me fudir porque eu morri. Não porque você perdeu uma vida, não porque você tava mais próximo do game over, mas porque você perdia todos os seus upgrades. Aí quando você tava lá, na quinta fase, e você voltava a dar aquele tiro, Ah, mas isso é clássico de qualquer jogo de nave, né? É, jogo de nave tem isso, ele é altamente punitivo se você se fode no meio. Você morre, você perde todos os... E bom, deu mal nem tinha tanto, você só tinha, bom, tinha bomba, mas bomba não era tão difícil de achar assim. E tinha o tirinho duplo, que era tipo, tinha dois níveis, era tirinho o tiro duplo e o tiro azul. É, o tiro azul que mais fazia falta se você perdesse, porque os inimigos eles vão ficando mais fortes a cada fase também. Sim, o pior de tudo era você perder o tiro duplo. Principalmente naquela fase do caralho, é Sector Z? Puta, aquela que sim. Você tinha que pedir os mísseis. Ah, caraca, sim, essa missão. Caralho. Aquela quando você perdia o tiro duplo, você tava na merda. Era bem difícil se você tivesse um tirinho só e sem a Cat também pra te ajudar. Ah, é, se você salvasse a Cat. Essa missão, por acaso, foi baseada em algum episódio de Gundam, alguma coisa assim? Do míssil? É bem genérico, né? É. Não. É uma situação bem genérica, tem um monte de mísseis e você tem que defender dos mísseis. Não é. É, defender não. Sua nave mãe dos mísseis. Já teve seu Gundam. Não, em fase de jogo de tiro. Uma das coisas que... Eu em Gundam, mas já deve ter tido isso. Teve em Cuba também, em 62. É outra coisa. Belo momento da história. Uma das coisas que me foi muito marcante de Star Fox 64 era o fato de você poder ficar de um lado ou de outro, ou girar, ficar meio que de cabeça pra baixo nos tiros. E como os tiros eles eram horizontais, quando você tava horizontal, quando você ficava na vertical, os tiros eram na vertical. Então uma das estratégias era você ficar de lado pra conseguir varrer o tiro na vertical e acertar melhor os inimigos que estavam vindo na sua direção. Ou então, se eles estavam indo de baixo pra cima, você botar na horizontal e atirar eles de cima pra baixo, de baixo pra cima. E fazia uma puta diferença quando o tiro era duplo, porque o alcance, né, de você acertar com os tiros inimigos era muito melhor. Quando meu tiro era umzinho só, caralho, não acertava ninguém. Quando acertava, não matava. Então foda-se. Isso sem contar que quando você tomava tiro, porrada, batia nos lugares que podia bater, você perdia uma asa ou perdia outra asa. O que era chegar naquele boss da fase só sem asa nenhuma, voando só com a força da vontade. E sem asa você não podia ter upgrade de tiro. É, se você perdesse, se você tivesse tipo tirinho azul, perdeu uma asa, voltou pro tirinho verde. Perdeu as duas asas, vai pro primeiro tiro, filho. Fudeu. Não tem brincadeira mais não. E era muito difícil porque você ficava perdendo altitude o tempo inteiro. Sim, é uma merda. Então, era um na fase da, na fase do sol lá é uma merda isso. Caralho, sim. E o pior é que se você toma uma onda da lava lá no sol, você perde as duas asas assim. Você tipo, se fudeu. Sim, você fica na merda imediatamente. faz total sentido, né? Pô, você tomou uma onda de lava. É por isso que foi o submarino não tem asas. Cara, aquela fase do submarino era mais chata, cara. Eu gostava muito dessa fase. Cara, eu adorava. Era mega relaxante, porque não tinha os seus amiguinhos chatos pra te encher o saco, você ter que salvar. Tinha, né? Os quatro lá com você. Não tinha. Ele só fazia comentários impertinentes, mas você não tinha que salvar eles. Eles estavam no submarino com você. Exatamente. O Sleep ainda era o operador de radar lá. Sim, ele controla... Ele também te dá um escudo, de qualquer forma, se você mesmo no submarino. O que eu acho... bizarro dessa fase. Primeiro, eu gostava dessa fase porque ela era uma das fases que mais dava pra fazer ponto. A fase da água dava pra fazer ponto pra caralho. Não, você tá viajando. Tá. Não, se eu não me engano, a medalha da Aqua era 150 só. Não, mas dá pra... quase que era 300. É muito, cara, dá pra ir muito além. Porque ele tem o torpedo é infinito, né? Sim. E ele tem vários pontinhos que você, tipo, mas não vê. É lerdo pra caralho. Mas é porque tá muito escuro e você não vê, mas tem vários pontos cegos pra você mirar e destruir. Isso. E ganhar ponto. Mas tô falando, comparado àquela fase, não lembro qual é o nome, uma das últimas. O penúltimo antes de Venom. Você mata de 350 ali fácil. Você tá falando aquela que é uma. Tipo, um satélite. Área 6. É tipo setor Y, sei lá, um negócio. Não, é área 6, gente. A área 6 é antes de Venom. Essa é a que eu vi um cara fazendo no YouTube uma vez, 700 hits. Não, essa fase era a que mais fazia ponto toda. Só que você tinha... é abusivo. Cara, ele fez 700 e eu fiquei de boca aberta o vídeo inteiro. Vamos ver qual é o recorde da Aqua aqui. Mas eu lembro justamente, esse comentário que eu fiz foi porque eu não gostava de fases da água, eu não gostava particularmente desta fase da água, mas eu ia nela porque eu fazia ponto pra caralho. Mas o Pedrinho era lerdo, mas ele era letal. Caralho, o nego consegue meter 384 kills em Aqua. Meu Deus do céu. Viu? Sim, cara, dá pra fazer muito. Olha isso. Compararam com as fases. Assim, compararam. Metel 516, vai se fuder. Como é que é? Área 6, 703. Caralho, o nego é doentio. Eu achava que os Aquas eram muito mais humildes. Eu lembro que Quando eu chegava na penúltima fase, na área... Como é que é o nome? Área 6? Área 6. Chegava na penúltima fase, que dava pra fazer ponto pra caralho, e por algum motivo eu não fazia muito ponto. Daí, mole, perdi o jogo inteiro. Eu perdi uma hora e meia. A área 6, inclusive, se você não toma cuidado, vai dois companheiros seus brincando, assim. Porque tem vários momentos. Acho que tem uma parte que vem... Não, acho que dá pra perder os três ali. Perdeu os três. Dá pra perder fácil. Porque vem uma parte que vem aqueles bichinhos cola no sleep, que é foda de tirar depois, se você demole. Logo no começo, tem uns caras que vai atrás do Pepe. Agora, do Falco, eu não lembro se vão atrás. Mas é possível que vão, sim. Não, o Falco, ele se fode porque tem gente atirando nele o tempo todo. Era tem o Star Wolf. Sim, o Star Wolf é logo Star Wolf. Na fase... O que eu lembro muito é que quando você fazia os caminhos, você podia escolher na última fase, ou você ia pra uma fase que ela é inteira rail shooter, que dava pra fazer mais ponto, ou você ia pra uma fase que você lutava contra o Star Wolf e dava só alguns pontos do Zé Mané lá. Que era a fase do trem, não era? Do trem, não. Não, do trem era com o Rover. Sim, mas tem uma parte que você realmente escolhe. Se você quiser ir pra voltar pro caminho da direita, você pode ali. Ou você segue no caminho da esquerda ali, na linha vermelha, e continua. Não é essa? Só pra deixar claro, se a pessoa é um ser humaninho especial que nunca jogou Star Fox 64, na galáxia de Lylat, você tem três caminhos que você pode seguir. O caminho da direita, ele é considerado easy. O caminho do meio, ele é considerado médio. E o caminho da esquerda é considerado hard. Só que, ao longo das fases, os caminhos diferentes, dadas as condições que você está fazendo ou não na fase, faz você ir para um caminho ou para o outro. Tem fase que você tem que fazer um número de kills para você poder ir para o outro lado. Tem fase que você tem que deixar um companheiro vivo. Tem fase que você tem que atirar num determinado ponto para abrir um caminho diferente. É, tem aquela da base lá do que o negócio é todo tóxico na água, que você tem que atirar em todos os holofotes. Isso, zonas. Você tem que atirar nos 50 holofotes pra ir pra continuar no caminho hard. É tipo caralho, 50. Esse é o mais difícil disparado. Você tem uma hora que dá merda. Não, mentira, tem pausa também. Você pausa e manda voltar pro início o jogo. É, mas é uma merda, né? Você perde os upgrades tudo. Eu acho que perde vida também, não? Perde vida. Se você reiniciar, você sempre perde vida. Mas tem aquela você escolhe o seu caminho já. No Super Nintendo? No Super Nintendo você escolhe o seu caminho. Você tem três caminhos iniciais e já escolhe. Você escolhe o início. Mas no Star Fox, no 64, você escolhe também. Só que pra você, só que, tipo, por exemplo, pra você ir pro tier alto, você tem condição. Mas mesmo que você passe as condições de tipo, tier alto, você pode descer pro tier baixo, se eu não me engano. Sim. Agora eu entendi. Não, você escolhe e é fixo. eu entendi agora o que você quer dizer, mas não é assim. Tipo, é assim, você não pode escolher certos caminhos, dependendo do que você fizer. Por exemplo, se você fez esse negócio dos holofotes lá em zonas, atirou nos 50 holofotes, não deixou você ser detectado. Aí você passou pra próxima fase, beleza. Aí você pode escolher, tipo, ah, eu vou agora pro caminho do meio, ou eu vou lá pro easy, ou eu continuo no hard. Dá pra você escolher. Sim. Agora, se você tá, tipo... É, no meio, no caminho do meio já, e você quer ir pro hard, não é tão fácil assim. Você já tinha que ir pro hard bem atrás, não dá pra ir tipo do meio na hora que você quiser. Exatamente. Não, quase não é tudo que você quer, assim. Quase todas as fases tinham dois caminhos. Assim, eu diria que mais da metade das fases. Menos dois caminhos, sim. Eu acho que todas tinham, menos as penúltimas. Não, algumas não lembro. Eu não lembro se a fase do sol, por exemplo, tinha dois caminhos. Não lembro. A do sol dá pra fazer dois caminhos. Você volta pro. Não, tem três, na real. Você pode continuar no meio ou ir pra direita ou esquerda. É, mas qual é a missão? Qual é a Mission Accomplished do sol, que eu não me lembro? A Mission Accomplished já vem de trás. Você tem que deixar o Bill vivo, porque aí o Bill vem te ajudar no sol. A Solar é depois da fase do Bill? É. Aí se você fizer tanto X hits também, fica vermelhinho lá a pontuação, aí você pode escolher ir pra esquerda também. Não, tô confirmando. Solar você só pode ir pra frente, só pode ir pra Macbeth. Ah, então, é? Solar não tem Mission Accomplished. Solar não é. Solar é só um caminho. Não, tem Mission Accomplished. Não, é só Mission Accomplished. Se você fizer complete, você volta pra rota azul. Se você fizer Accomplished, você continua reto. Não, Solar só tem uma rota, que é a amarela, que você segue reto. Gente, mas ele tem Accomplished, eu lembro que tem. Mas você não muda o caminho. Muda? Muda não, bebê, tá aqui o mapa. Eu tô olhando o mapa aqui, cara. Que tal desse mapa? É, eu tô vendo aqui, ó. Condições de Mission Accomplished. Matar o boss. Então, bom. É. Você não tá confundindo. Ah, tá. Jéssica, você não tá confundindo com a parada do Black Hole, não? Que Black Hole? No Super Nintendo tinha o Black Hole. No 64, eu acho que você conseguia pegar um atalho que te jogava pra uma outra fase. Você fazia um salto também no espaço-tempo. Não. O que tinha bizarro... Existiam três condições. Você tinha o caminho que era o caminho mais fácil no Nintendo 4. Você tinha o caminho que era o médio. Você tinha o caminho que era o mais difícil. E você tinha, no setor Z e na fase de Metel, pegar um... Tipo um warp. Ah, tá, isso. Você warp? Entrava num buraco de minhoca e você meio que fugia do boss, fugia de tudo. Ah, e ia parar do outro lado da galáxia. É, era assim que você saía, por exemplo, de Metel e ia pra Katrina. Agora, Solar. Solar você ia retão mesmo. Bah. É, Solar. Não, eu tô olhando aqui, não tem caô. Solar é GG. Solar não tem. Gente, não é possível. Ou eu sonhei com essa porra, né? Lembra que a gente já teve algumas discussões sobre isso e a gente concluiu que a GG jogou a edição europeia, que tem diferença. Ah, é verdade, eu lembro disso. Tem isso. Lilith Wars. Agora, digo uma coisa também. Um dos momentos mais irados que eu lembro é aquela fase que você vai no tanquezinho de guerra. Apesar de eu odiar o tanquezinho de guerra. Isso, você tem que ser irado. Você como é que tem o nome do tanque de guerra? Landmaster. Peraí, eu tô entendendo uma coisa. A gente mudou o jogo nesse episódio. O Castro tá adorando tudo e a gente tá odiando tudo. Não, que isso, cara. Alguém tá odiando Star Fox 64? Eu sou. Não, a gente odeia a fase da água. A gente odeia os autores. Eu amo a fase da água. Ah, a GG gosta da fase da água também. Não, você já não tinha problema com ela, não. Adorava lançar torpedo na cabeça dos outros. Cara, Maério, meu lance é ser do contra. É isso. O Landmaster, que é a Macbeth, cara, eu acho ela incrível porque ela tem dois caminhos muito irados. Que é do. E você só faz esse caminho quando você chega no boss, né? Você tem como ativar os oito mecanismos. O trenzinho, aí troca o trenzinho. Eu acho irado o jeito que você faz isso, até porque você ganha mais 50 hits, né, Nala? Se você fizer isso, é muito irado. Essa fase é muito irada, é uma das minhas preferidas também. No zero, isso aí é a metástase. É uma metástase. Muito é uma metástase máxima. Eu gostava, assim, por mais que eu não gostasse muito do tanquezinho de guerra, eu gostava muito dessa fase. Por quê? Porque eu lembro que vinha um trem o tempo inteiro te enchendo o saco e você tinha que ficar atirando na porra do caminho pra ele não mudar. e pra você conseguir fechar. É, pra mudar os trilhos pra ele cair o trem inteiro na base lá. E quando o trem cai na base, explode a porra toda, da maior sensação de tipo, porra! Vai ficar. E aí tinha Robopack, o Robopack ficava. Maravilhoso o Robopack. Ele vinha com o jogo, né? É, e era maneiraço. Era muito maneiro quando você fazia essa sequência dele explodir a própria base. Porque na hora do Mission Accomplished, a câmera vinha pela frente, assim, aí viu o Landmaster na sua direção e todas as naves vinham fazendo, tipo, dando contorno no Fox. Era muito foda. E era irado porque você tinha que fazer isso no meio da batalha com o boss. Você tinha o boss como se fosse uma pipa atrás do trem lá voando e você tinha que ficar atirando. Exato, você tinha que ficar atirando nas paradas pra mudar o trilho. Cara, eu não sei como eles não fizeram mais um jogo foda de Star Fox, porque só lembrando essas merdas todas, esse jogo era muito bom, era muito, sei lá, ao mesmo tempo que ele era simples, ele era complexo, ao mesmo tempo que ele era feio, ele era bonito. Ele era apoteótico. Eu não tinha nada de feio pra ela. Ele era apoteótico, isso é verdade. Uma das memórias mais gostosas que eu tenho jogando Star Fox é quando a gente foi em 2004, isso, início de 2004, no carnaval, que a gente fez a bebedeira lá em casa com os meus amigos, e a gente jogando Turok 2 e depois Star Fox, bêbados pra caralho, sem Turok conseguir controlar nada. Só um parênteses, mas foi. Turok 2 é ruim pra caralho. Mas era o que a gente tinha de FPS na época. Não, tudo bem, tudo bem. É, eu não tinha o 007, GoldenEye. Mas, cara, a gente jogando Star Fox, aí eu, tipo, virou um amigo meu. Por que que minha nave tá batendo a asa no chão? Alguém Olha, pegou jogar, o tanque lá na batalha. Jogar Star Fox... É, bêbado deve ser uma puta experiência. Gente, eu ia estar chamando o urubu de meu louro já. Como a gente não lembrou do glorioso e odioso multiplayer do Star Fox 64? Eu curtia. Cara, ele era muito bom e muito ruim ao mesmo tempo. Por quê? Porque quando você começava a ficar bom no multiplayer, o jogo se baseava em dar loop. Quem tinha combustível suficiente pra dar o loop na hora certa e atirar por trás do amiguinho. Era Nossa, era muito isso. Cara, caralho, era irado jogar de tanque. Sim. Então, aí você tinha que ter uma pontuação filha da puta pra conseguir liberar o tanque no multiplayer. E o tanque... O tanque era bem mais demorado, porque ele era um pouquinho mais lento, e aí era difícil de virar pros lados pra tirar e acertar, mas ia. Mas existia uma pontuação, que era a pontuação godlike, pra você liberar todo mundo fora do tanque. Todo a pé. Os jogadores a pé. Acho que era todas as medalhas. O zoado é que era uma merda jogar com o Era uma merda! Era um nado. Cara, isso ainda tem nas versões de 3DS e Zero? No Zero não deve ter, não. Multiplayer do Zero? Tem? Não sei. Não, esse multiplayer que eu tô com a galera fora da nave, que eu nunca joguei isso, cara. Tipo, não, não tem nada. Dá pra fazer isso no 3DS, eu não sei também, não joguei. Dá pra fazer isso no 3DS. Não? Putz, cara, vou ter que pegar umas férias que eu for pra Resende. É porque, mas a graça dele era split screen dele, você viu que seu amigo filho da puta tá tentando fazer com você ali, e aí você ia lá e tentava se salvar, ou então fudia o outro. É maneiro. Ah, e era muito bizarro, porque você podia escolher se você queria voar, se você queria um tanque, ou se você queria ir a pé. Eu nunca joguei a pé. Não, mas aí você tinha um amigo seu que tava numa nave contra você a pé, e você tava tipo assim... Sério? Faço o quê? Me fodo? Mas era isso mesmo. Eu olhava pra cara dos meus primos, sério? E eles, sério, foda-se. Então, beleza, toma esse tiro aqui, então. Né? Era irado, eu curtia. E irado. Duas coisas que são sensacionais também no Star Fox 64. Primeira é toda a cena da batalha final com o Andros. Pelo lado hard, você diz, né? Então, pelos dois lados é até legal, né? Pelo lado mais tranquilo, que é o Rails, é ok. Quando é o lado hard, você tem aquela luta com o Star Wolf antes, que é irada aquela luta. É iradíssima. Lá. Nossa. Que é o Star Wolf com as naves bufadas. Sim. Aí eles você machucados. Quando você derrota eles, tá todo mundo mundo do seu time fudido, e você manda tipo, cara, tem que entrar sozinho, valeu. Aí tu entra num duto escroto de ventilação, sei lá, com a sua nave, e vai cair no, na sala do, do Andrews, que é uma sala abstrata. Ah, é, pode crer. Ah, é, pode crer. Only aquela sala I é have the brains to rule Lylat. Aquela sala é a zona dimensional, né? Porque ele tá fazendo interface com o universo. Uhum. É muito doido. Aí chega o homem macaco correndo atrás de mim, bolado lá, com duas mãos gigantes. Aí tô atirando na mão. De fato não tem alma nem coração. Sim, eu ia comentar disso. É verdade, todo mundo sabe disso. Caraca, cara. E eu lembro um pouco da dificuldade de você entender onde você tinha que atirar, né? Das mãos, depois no olho, na Mas boca. Ele não é intuitivo quanto a isso de você primeiro atirar no rosto dele pra depois atirar nas mãos. Eu lembro que eu penei também pra descobrir. Você tem que atirar primeiro no rosto dele. Olho, porque ele olho. Vai tipo. É, no olho dele. Que aí ele vai tipo coçar com uma mão e a outra vai ficar de boa. Aí você vai atirar na que tá de boa, porque ele vai deixar a mão aberta, óbvio. E aí você vai atirar lá no pontinho brilhando na mão aberta. Aí beleza, você destrói uma mão. Aí você faz de novo o mesmo esquema, porque ele vai tentar coçar, ele vai, não, na verdade ele vai sacudir o rosto e ele vai deixar a outra mão lá que tá sobrando aberta de novo, aí você vai e atira, aí depois ele começa a tentar te sugar, tipo Kirby assim, ele tenta te engolir, e aí você tem que atirar com tudo que você tem, bomba uma e tal, antes que cília. É, antes que ele te engula, porque senão vai uma asa sua e fudeu. E o maneiro é que quando você tá sem bomba você tem que explodir algumas coisinhas que ele joga em você, que aí aparece mais bomba em você, assim. Mas o rosto dele fica vulnerável nesses momentos também, logo depois do cuspir. Uhum. E quando você tá jogando na rota mais difícil, você termina de matar ele, ele vira um cérebro bolado. Não vira, só sobrou o cérebro. Só eu tenho cérebro dele. Para dominar Lylat. Não faz isso também, aí, é um cérebro, não é? É que é um cérebro meio mecânico, uma coisa assim. Eu não lembro agora. Tem mais ele... diferença. Não, ele é um cérebro. Cara. Ele é um cérebro comum, mas tem os olhinhos ainda, escrotinho. Ah, é verdade. É muito irado. É muito Robocop. E aí você. Mas é engraçado. Você... É escroto, na verdade. Quando você começa a atirar nele, que os olhinhos saem e começam a te perseguir, assim, como se fossem duas navinhas. É muito mas estranho. Mas é um pouquinho mais complicado, porque você não pode atirar só no cérebro. Você tem que atirar naquela parte de trás do cérebro. No cerebelo. O cerebelo. É, pode crer. Você tem que ficar atirando ali e ele fica virando rápido. É difícil você chegar ali atrás pra atirar. Você tem que não, ficar e é escroto, tal. Porque ele fica tentando te engolir também, porque ali perto do cerebelo ele tem tipo umas... Tentáculos, né? E é, se ele te sugar pra aquela parte ali, ele vai sugando toda a sua energia. E quando ele te cospe de volta, adeus asas. É foda, é muito escroto. E aí adeus asas é aquela filha da puta. E adeus... É. E digo mais. Adeus asas ali, você tá um passo de morrer. Um adeus asas só torna a cena final... Muito mais dramática. Sim, cara. Muito mais dramática. Quanto mais fudido você fica nessa batalha, mais emoção te dá na hora do final, do finalzinho mesmo, né? Porque vai lá, a gente derrota o Andros ali, e aí ele fala: tá, eu vou morrer, mas eu vou levar você comigo. E aí tudo começa a explodir, o Fox começa a gritar, e fica tudo branco. E aí pensa, fudeu, eu morri, acabou, esse é o final. Aí, deve ter feito algo errado. O grito do Fox é digno do grito do Zero no Mega Man X4. Sim. Mas aí depois que ele dá esse grito e fica tudo branco, aí vem uma voz foda do além e fala: nunca desista, meu filho. Ele usa aquele óculos de aviador magnífico, né, cara? E era o que o Pepe ficava falando pra ele, né? Aí, cara, quando junta isso que o Pepe voou com seu pai no esquadrão dele, e aí depois ele tentava suprir essa falta da figura paterna do Fox, né? E aí não, seu pai aparece, aí você fala, caralho, que foda. Você é um babaca. Você percebe tudo que o James... que o Pepe falou realmente é verdade sobre o James, né? Que ele é fodão, que ele nunca desistia e tal. E é realmente, aí aparece lá o que a gente nunca vai saber se era realmente ele ou se era o espírito dele, guiando mas o Fox some, né? Não, no final, ele some. Ele sair e cai fora. Se você reparar direitinho, ele vai dá um pra fade. Algum lugar e some. Ele dá um fade. Ele dá um fade. Isso. Ele não sai voando, ele dá um fade. Agora... A nave dele vai, tipo... O Fox vai direto pra cima e a nave dele vai pra direita. E aí você não vê mais porque fica... tá no espaço. Não, mas dá um repara. Sabe por que eu sei que dá um fade? É. Eu tinha mania... De gravar em VHS todos os finais dos meus jogos. Eu também. Caralho, que derrota. Derrota é você que não fazia. Era muito foda. Eu via porque eu achava muito foda esse final. Primeiro porque o Pepe ficava toda hora falando "Never give up, trust your instincts." E aí quando você tá lá naquela porra fudido, sem asa, quase caindo num labirinto sem amigos. O seu pai fala pra você, "Never give up, trust your instinct." Eu falei, caralho, foda-se. É muito foda. Nossa, até é muito bom. Na verdade, se você acreditasse no seu instinto, você sempre morria. Mas eu acho muito... Você tinha que seguir o caminho do pai e você sempre perdia dele. E aí você fala, cara, foi pra esquerda. Aí você faz que ele morria. Ele é muito rápido. Eu acho muito foda quando você tá prestes a sair, que você já tá vendo a luz no finalzinho. E quando já tá pra sair, ele fala, você se tornou muito forte, Fox. E aí... Mas você sai, que emoção. Se você faz o caminho easy, não tem nada disso. Tem nada disso. Você é muito recompensado. Tem o hard, cara. Você é muito recompensado. Caralho. Olha lá, eu vou comprar essa porra pro 3DS. Tem pra 3DS, você gosta? Tem. Tá no 64 3D. $40. Ô, PH, vamos jogar, cara. Não, vamos jogar, cara. Pô, eu tenho. Ah, você tem? Eu tenho. Tem? Oh, porra, não, cara. Não dá pra vender essas coisas, não. O jogo é bom? 3DS? Cara, é a mesma merda do 64, ele só é mais bonito. Só tem gráficos melhorados, cara. Que bonito. E o legal é que ele também... o 3D você não usa, de fato. Eu gosto muito quando... O legal dele é o multiplayer sem cartucho. Mas eu não sei se eu tenho paciência pra multiplayer do Star Fox de novo, não, cara. Foi uma fase da minha vida. Mas se for presencial, você vai ter paciência, porque é engraçado. Ainda é engraçado. Sabe o que seria muito molotov? Qualquer molotov máximo seria se eles tivessem pego as vozes do Star Fox 64 e colocado nesse Star Fox 3D. Mas deve ser uma redublagem que não deve ter ficado tão legal, porque sua nostalgia fica dando soco na tua cara. É a mesma dublagem do 64 e no 3DS, sabe? Não. Mentira! Não é a mesma. Até porque eles mudaram textos, eles refizeram mesmo muitas coisas. Check the diffuser system. Tem uma coisa que... É que a versão que a GG tinha, que é essa europeia, a Light Up Wars, tinha a versão das vozes do Super Nintendo. Então dá pra ser... Tá de sacanagem, sério? Sim, dá. Discutimos muito isso aqui em outra oportunidade. Se falei no podcast, ninguém acreditava em mim. Eu comecei a achar por um segundo que eu estava louca, mas não, eu não estava louca. Inclusive, eu fui procurar saber por que o nome na Europa é esse, Light Up Wars. O primeiro também não é Star Fox, não. É Star outra coisa. Star Wings, é. E o Lilac Wars tem esse nome, o Star Fox 64 tem esse nome, porque lá em meados da década de 90, existia uma companhia alemã chamada Star Fox. Só que o V, a gente sabe por causa do Volkswagen, se pronuncia como F em alemão. E aí, provavelmente, essa companhia devia ter alguma relevância, tal que eles decidiram mudar o nome pro continente europeu inteiro. Hoje em dia, não. Hoje em dia, já chamam de Star Fox lá, provavelmente essa Star Fox alemã já faliu ou já, enfim, se ou ninguém liga mais. Ou ninguém se importa, né? Tem uma coisa assim que eles mudaram no do 3DS, acho que talvez, não sei, talvez por conta de direitos, alguma coisa. Porque no do 64, quando você atira sem querer ou por querer no Falco, ele fala... Ei, Einstein, eu tô do seu lado, né? Ei, Einstein, I'm on your side. E no do 3DS, eles retiraram o Einstein. Eles só falam, ei, ô gênio, eu tô do seu lado. Eles só falam isso. Mas por que o Einstein processou eles? Não, cara, não sei. Não foi próprio, sei lá, medo de dar treta ou alguma coisa do tipo. Só uns detalhezinhos rápidos aqui sobre o Zero e a coisa do 2. No Star Fox Zero, existe uma ampliação dos cenários do Star Fox 64. Tem a mesma questão de dinâmica dos caminhos. Tem detalhes do Star Fox 2 que foram colocados. A principal diferença é que é ruim. Então... gostei. Eu acabei de jogar. Parece bem claro, assim, né? Joguei o 64 recentemente de novo. O Daigo e o Senhor da Eternidade viram praticamente todo o jogo que eu fiz do zero. Toda a saga. Eu fiz toda a saga de vergonha e caos e trevas. Acho que a melhor coisa de. Aquela a melhor coisa foi ter banido o Silver. Com certeza. E... Ah, foi aí que começou essa saga? Foi aí que começou. Cara, banheiro, o Silvio é muito, muito... Foi muita queimação de largada, mas tudo bem. E aí, o que acontece? E o jogo é ruim. Mas ele já coloca uns elementos do Star Fox 2, que é um jogo que 22 anos depois a gente vai ver lançado agora. O Star Fox 2, ele é um desses casos da indústria, que não é que o jogo fosse ruim nem nada, ele simplesmente foi pensado pra ser lançado no momento já defasado. Inoportuno. O último jogo de Super Nintendo. E aí já tava valendo mais a pena usar esses esforços no 64. O Star Fox, porém, a franquia, ela tem uns 4 ou 5 jogos cancelados. Quando o Assault saiu pra GameCube, haveria um jogo de arcade paralelo a ele, da Namco também. Esse jogo ainda saiu. É aquele que usa uns truques do Ace Combat, sim. O próprio Star Fox Adventures, né, que é aquela... Bem, Deus, pai. Ele ia ser uma outra coisa da Rare que não tinha nada a ver com Star Fox. Eu comprei então esse jogo, queria lembrar vocês. Tenho esse jogo pra GameCube. E eu quero lembrar a todos vocês que eu comprei esse jogo quando já existiu o Nintendo Wii. Eu cheguei e falei assim, cara, quero comprar um jogo de GameCube pro meu Wii. Vai ser irado. Aí eu comprei o Twin Snakes, que é um jogo foda pra caralho. Twin Snakes é irado, eu curto muito. É foda pra caralho. Aí eu falei, cara, high five. Vou comprar um outro jogo foda pra caralho. Vou comprar esse Star Fox Adventures. Deve ser, tipo, muito maneiro. Deve ser um Banjo-Kazooie de Star Fox. Caralho, irado. Nossa senhora, moleque. É sério, eu não consegui jogar uma hora desse jogo. Quando eu tô com os dinossauros lá, moleque. Eu tô mexendo nos dinossauros. Eu tô dando varetada nos dinossauros. Tu jogou o Assault? O Assault é maneiro. Ele é legal. O Assault é realmente maneiro. Tem umas coisas que eu odeio no Assault, que é tipo, eles quiseram reviver o Adventures, assim. Então tem umas missões que você tem que descer da nave no meio da missão, isso, assim. E você vai a pé fazer os bagulhos e é só muito cansativo e muito chato. Agora, as partes da nave, cara, puta que pariu, que legais que são. Muito legais. O Assault, ele é um jogo que tem uma forçação de barra, eles tiraram o coelho pra colocar a Cat no lugar. É a Crystal. Não é a Crystal. É a Crystal. A Crystal é podre, a Crystal é o Pepe Free Wife. É o Mestre Splinter dele. O Pepe, ele fica só na Star... Como é que é o nome da nave-mãe? Great Wolf. Fica tipo Great Wolf. Ele vira tipo Billy numas partes de Power Rangers lá. Aqui, né? mas fica na base. Isso. No Zell. Mas esse Assault é antes ou depois do Command? Porque no Command acho que ele já era General Pepper. Né? Lançado antes. Não, General Pepper é outro cara. Ah, não, foi mal. Ele vira General Pepper. É um cachorro. Ah, o Pepe não. Ele vira General no lugar do Pepper? Não, o Pepe não. Saiu Pepper, entra o Pepe. É igual no Brasil, saiu o Lula e entrou o Michel Temer Lulia. Verdade. Não, mas até não. O Comenta depois. Michel Miguel Temer. A filha saiu pra DS já. O Command, ele tem vários finais, e um deles pode ser que aconteça alguma coisa disso aí que você tá falando. Eu lembro de um final do Command que eu acho que a neta do Pepe, isso, vira um membro do Star Fox, alguma coisa assim. Uma do coelho? Não, não. Você tá falando do coelho. Ia ser irado se a neta do Pepe entrasse no Star Wolf. Aí quem vira casaca pro Star Wolf em um dos finais é a Crystal. Sim. Eita! É. Aliás, a Crystal e a Cat, elas fazem o Fox e o Falco voltarem pro F-Zero, né? Não, não. É que tem um final no Command que eles, o Falco e o Fox abandonam o Star Fox, a equipe, e eles vão virar corredores de carrinho normal, assim. É aí pra fazer você referência vê, com James McCloud de F-Zero. Exatamente, aí você vê no final, assim, o que é esse carrinho, e é igual o do F-Zero. É bem legal, ele tem tipo uns 20 finais, assim, mas acho que toca, só... Mas aí no final toca... Não. Pior que não. Não toca. Terminar de fazer a piadinha, a contra-referência, né, do Falcon e o James McCloud, Falcon e Fox McCloud. Agora, o Falco, ele não está, entre aspas, em algum desses jogos e ele aparece no meio e volta pra equipe, não é? É o Adventures. É o Adventures? No Adventures ele está, tipo, coletando informações. Ele abandona. No final do Adventures, o Falco aparece quando você vai enfrentar o Andros, ele, você sempre precisa de mim pra te ajudar. Sim, exatamente. É tipo, ele é muito o Fênix, cara. É bem isso. Ele é o Vegetinha. Mas o que tu tava falando, Barry, tem um final que o Falco abandona. Tem o final do Command que o Falco abandona mesmo o Star Fox e volta pro antigo bando que ele e a Cat faziam parte, que eram os mercenários. Então tem um desses. Tem um que a Crystal sai e vira uma mercenária fodida assim no espaço, e tem outro que ela vai direto pro Star Wolf. Assim, tem vários finais, tem muitos finais. Eu não lembro se eu fiz esse, que ela vai virar mercenária fodida lá, porque eu lembro que ela e o Fox não terminaram juntos no meu final. Ah, então foi um desses, porque ela vira tipo uma mercenária fodida, assim, só que ninguém gosta dela na humanidade, tanto que ela vira tipo, sabe a Robin no How I Met Your Mother? Que ela tem a fase Robin Sparkles, né, que ela é toda bonita, graciosa e tal, cheia de brilhos literalmente, e aí depois ela, quando ela leva o pé na bunda do cara lá, ela vira Robin alguma coisa, que é tipo, é o oposto de Sparkles. Não... Uma emo. É, e aí ela começa a cantar. Ela vira a Alanis Morissette. Exato, ela faz... Aliás, é uma referência direta. Direto. Caralho, que foda. Sim, é tanto que a música parece muito com You Oughta Know. E aí é exatamente a Crystal. A Crystal fica isso, ela vira essa fase dark da Robin Sparkles, assim. Nossa. Bem, ela fica a Crystal ela é um produto de Star Fox Adventure. Logo. Personagem horrível. Eu não gosto muito. Ela tem uns poderes que são legais, que são traços legais. Eles são bem utilizados no Assault. Poderes? Sim, ela tem poder de telepatia. Então poderes ela consegue... cósmicos fenomenais. É que o jogo era pra ser dela. Ela consegue se comunicar com dinossauros e com outros seres também. Tanto que aqueles aparóides lá do assalto, ela consegue ouvir eles também. Ela tem psicoempatia, digamos assim. Isso, psicoempatia, exatamente. Ela transmite pensamentos e emoções. Ela é tipo aquele boneco do Hannibal lá, aquele cara do Hannibal. Apesar da Crystal ser uma escrota, ser um personagem escroto, um boneco escroto, ela é responsável por muito ilustrador pagar o leite das crianças, desenhando putaria. Sim. Caralho, né? Tô obrigado a admitir. É furry. Sim. O Dive conhece o cara aí que paga furry. O leite dos filhos com isso. Star Fox é furry por definição, né, cara? Cara, mas é muito... Aí, o Sleep é furry? O Sleep é furry. Claro. Não tem a ver com você ter pelos ou não. Cara, não tem regras, furry. Não tem regras. O Laeri é furry. É tipo Brasil. Só precisa ser um animal. Nem isso hoje em dia. Pois é, pode ser um dragão. Vai continuar sendo um animal, cara. Só é mítico. Caralho, o fato é que... Um alienígena é um alienígena, animal? Um alienígena é um animal, bem depende, é senciente. Olha só, o Alf é furry. Não, puta que pariu, é puta que pariu, existe isso. Caralho, não, existe, putz. Existe Al Furry? Regra 34, cara, pro Alf. Existe Al Furry, vou colocar aqui, Al Furry. Nossa, que horror. Bingo do BFS, o assunto foi pro foda-se. Bom, o fato é que tirando o Wii, todos os outros consoles da Nintendo, desde o Super Nintendo, tem um Star Fox, vamos terminar. Todos tem, pera. Super Nintendo, Super 64, Nintendo, 64, GameCube, 3D, o Nintendo DS. O 3DS também. 3DS. 3DS tem? É o remake, verdade. E o Wii, O Wii não tem, o Wii U tem, falta o Switch. Gravou o programa inteiro sem falar Barrel Roll. Execute um rolamento de barriga. Tente uma virada aí, meu mano. Caralho. Deu uma rolada. Agora que eu vi o bagulho do Alf aqui. Eu fiquei extremamente assustado. Que medo. Regra 30. Caralho, ele tem tipo um pênis. Caralho, que foda. Tipo, não. Tô fascinado por essa parada. Não, tipo, cara, não. Tipo, não é meu termo. Cara, o pênis dele fica tipo na barriga, tá ligado? Chega, continue PH, vai. Star Fox, tanto 64, quanto Super Nintendo, quanto os outros que vieram depois, podem ter suas grandes qualidades, grandes defeitos, mas com certeza marcou para sempre nossos corações. Até hoje, como uma heroína, exemplo que nós estamos falando mais cedo sobre a voz da eternidade, nós buscamos uma experiência tão mágica quanto as primeiras vezes que nós jogamos Star Fox. Ainda não conseguimos de novo, mas queremos isso de novo. Nintendo, traga para nós essa heroína mágica incrível e fenomenal. Eu quero ver o mundo que fala. O próximo Star Fox tenha cenas em live action furry, igual eram as propagandas de Super Nintendo. Cara, não, era não, realmente caras da fábrica do Jim Henson. Isso, eu me lembro muito. Eu vibrei para um caralho com aquela apresentação da E3, que tá o Iwata, saudoso Iwata, que Deus o tem, o Reggie e o Miyamoto, que eles vão se transformando nos personagens de Star Fox, assim, meio bem bonequinho. Cara, é muito legal, muito legal. Essa que tem o lendário Nintendo 61. Yes! Essa mesmo, assim. Que o Iwata entra assim na porta do Red, né, pra chamar ele pra apresentar o Nintendo Direct. E aí ele abre assim a portinha. É tipo Muppets, assim, a apresentação. Ele abre a portinha assim. E aí tá o Red. E o boneco do Red, ele é mó portão, assim. Aí ele tá fazendo flexão. Nintendo 61, Nintendo 62, Nintendo 63. É muito bom. Cara, se Star Fox fosse com bonequinhos tipo Muppets ou tipo Alf, ia ser muito mais foda. Muito mais cara, foda. Muito, cara, muito, se muito. Der mole, porque o Yoshi e o Kirby começaram a seguir essa linhagem de lã e coisas assim, né? Eu acho não, impossível, não. Nem improvável. Olha, uma coisa é o cel shade fingindo que é lã, outra coisa é o fucking bonequinho irado ali. Eu acho CG que. O CG consegue tudo hoje em dia. Tem também a. Eles podem talvez seguir uma linha mais anime, porque quando lançou o Star Fox Zero, eles lançaram um episódio de anime mesmo, contando isso. a missão, que é irado, cara. Ficou muito bom. É? Cara, Star Fox tem muita cara de anime, cara. Sim, vai, cara. Parou. Cara, tem uma imagem... Pediu pra parar, parou. Tem uma imagem muito foda, cara, que só mostra eles em estilo desenho japonês antigo, aquelas ilustrações, aquelas gravuras, sei lá, medieval, renascimento, japonesa. Ah, tá. Desenho japonês clássico antigo, que tem anime antigo. E aí eu me baseei nisso, cara. Eu tô com um post aqui que eu não consigo andar pra frente porque eu tenho pouca experiência com 3D e T mesmo, mas eu tava fazendo uma adaptação do Star Fox. Deixa eu ver se eu pego o nome. Vai, Eri. Deixa o 3D e T morrer, cara. Deixa aparecer. Não, mas eu vi 3D e T como uma forma mais, assim, que cabia fazer essa adaptação do Star Fox. Não, deixa morrer. Cara. Tá. Cara, faz com Renji Okai, faz Metamorfos Star Fox. Faz com Lucha Libre Galáctica. Caraca, porra, Demartino. Coração, cara, muito foda. E Lapis, que bom de beber da taça de Star Fox 64 como um virgem nos dias de hoje. O que não, você eu já tinha jogado. Joguei de novo, tá? Mas assim, tinha tanto tempo que eu tinha jogado e eu joguei tão pouco que sim, pode. Vamos considerar que sim. Foi like a virgin, touched for the very first time. Então você, meu amigo, me dê um animal furry para Star Fox 64. Claro. Eu vou falar um urso americano da raça do urso Balu. Nossa. Do Mog, o menino lobo. É um Barbie, e não? Eu vou dizer o porquê. Porque o Star Fox 64, ele é a navalha de Okan nos jogos. Navalha de Okan, que é um princípio muito bem explicado pelo próprio urso Balu quando canta. Necessário. Somente o necessário. O extraordinário é demais. Por isso, cara, o necessário. Somente o necessário. Lâmina de Oca é aquele negócio que a explicação mais lógica provavelmente é a mais. A mais certa. Simples é a mais lógica. Eu confesso que boiei. A mais simples é a melhor, na verdade. É baseado num ditado chinês. A mais simples é a mais provável, na verdade. Não tem nada a ver com isso, não. Na real, tem um cara que era um frade franciscano, que era qualquer coisa de Okan. Okan. E eu não lembro mais o nome dele, ou Okan. O-C-K-H-A-M, ou O-C-C-A-M. O-C-C. Que pregava um certo pragmatismo dogmático, que dizia: se uma coisa tem várias explicações, a explicação mais simples provavelmente é a melhor. Hoje, a gente usa isso pra fundamentar reducionismo na ciência e pra utilizar método científico. Na época, óbvio, Ele era um franciscano, que era um religioso, tá? E aí, enfim, é um pouquinho crítica, de fato, a isso. Utilizava coisas pra explicar como. Ah, a chuva cai porque precipitou ou a chuva cai porque é um ato de Deus? Olha, é mais simples falar que é um ato de Deus, então é isso. Então, cara, eu acho que aí... não é isso não, mas tudo bem. Cara, utilizou-se aí, para... É meio que o contrário, que saiba. Tu tá ligado na história da minha mãe, quando eu perguntei pra ela por que o chuveiro ficava pingando quando a gente fechava? Por que o chuveiro ficava pingando? Eu nunca te contei isso? Nunca contei, vamos lá. É tipo do BFS, foi uma puta que pariu. Mas escuta essa, isso é muito boa. Eu era criança, e aí eu tava mania de perguntar tudo por quê. E minha mãe, às vezes, perdia a paciência e falava, foda-se. Então, teve um dia que eu tava tomando banho, sei lá. Aí eu terminei de tomar banho e fechei o registro. E aí a água ainda continuou pingando um pouco até um tempo. Depois, pra lá. Aí eu perguntei, mãe, por que a água continua pingando quando você fecha o registro? Aí minha mãe virou pra mim e falou assim, porque Deus fez assim, sem fazer só. Moleque, forte, na vara de um canto. De tomar banho, aí eu fechava o registro, começava a pingar, eu começava a beber água e falava, a água é de Deus. Moleque doentinho, essa água cara, é benta. Né? Minha puta que eu pariu. Não, olha só, quando a gente é criança, a aguinha que pinga do chuveiro no final é a água mais gostosa que tem. Caralho, é a água de Deus. É a água de Deus, cara. Religião é uma coisa nefasta, cara. Se você também bebeu água de Deus, compartilhe conosco. Eu gosto de jogos da RoupageFriendsOu.com. Se você quiser fazer parte de um grupinho de pessoas muito loucas, e Lapso, onde eles podem nos encontrar? Com Deus. Deus nos levará até facebook.com/groups/ Baixo Frente Soco. Temos também a fanpage, o Twitter, o Twitch, o YouTube, um monte de coisa que a gente tá usando no momento. Tem o Curious Cat também. Curious Cat, mandem perguntinhas. Tá acontecendo alguma coisa nisso aí? Não. A gente quer reviver o Twitch maneiro. A gente até fez um investimento no computador Ninja Inimigo, só que esse investimento tira o seu pela culatra. O computador dos inimigos está todo desmontado nesse momento, mas assim que... Não negue, você destruiu o seu próprio computador. Eu não tenho tempo de sentar e fazer a parada toda. Eu tô tentando... Tentei contratar um cara pra fazer isso, o cara me deu um balão. Então tá foda. Eu tô com um computador novo também. Eu achei que é balão. Engraçado. Várias partes dele estão com a paraguaia, mas eu tô com um computador novo também. Eu também tô na real. Você tem realidade também, é verdade. Só o Daigo que não dá computador novo, cara. Mas o Daigo tem um Play 4 agora. Aliás, olha só, o Senhor tem realidade e o Filerados agora são os excluídos, tá? O PS4 são os excluídos agora. Mas o Senhor tem realidade comprou um computador novo, então é quase a mesma coisa. Então o Filerados tem uma coisa que tem mais utilidade. É verdade, pode Excel. Eu que comprei essa merda pra jogar mesmo, Excel tem no laptop. Sim, sim. O meu laptop é de 2013, mas ele ainda dá um gás. Dá nada. Entendi. Dá sim, dá sim. O seu computador roda Rise of the Tomb Raider? Roda Crysis? Não. Roda Crysis no Ultra? Tá quanto no Steam? Não sei. Eu lembro uma vez, a gente era moleque. O Castro deu uma cagada na minha cabeça que foi foda. Peraí, quando você fala que o Castro deu uma cagada, eu penso logo no Flash. O que aconteceu? Eu cheguei, tava na rua com ele. Ai, isso é verdade. Eu tô com uma vontade quase que sexual de jogar Diablo 2, moleque. Bora sair daqui. Bora na Lan House e bora jogar Diablo 2. Ele olhou na minha cara e falou assim: Mac, eu vou pra casa e jogo Diablo 2 no meu computador. Isso é totalmente mentira, eu não me lembro de eu ser babaquinha assim quando eu era criança. Não, olha isso só, é tão verdade, tão verdade, que a gente não conseguia conversar na hora da aula. Aí eu peguei um bilhete, desenhei dois stickmans indo pra uma lan house jogar Diablo. Aí você me devolveu. Aí você me devolveu um desenho com um stickman que era você querendo jogar Diablo. E eu na rua. Nossa, que nem um otário. Cássio, isso é muito a tua cara, cara. Admite, isso é cara de memória. Cara de memória fabricada, isso. Abraço, até semana que vem. Ai, cara. E lembrem-se, vocês têm que ficar cada vez mais parecidos com seus pais. Olha, como é que você vai fazer? Bota óculos escuros. Ué, eu não sei. Mas... eu vou apenas acreditar. Quando você parecer com seus pais, só se ele for iradíssimo. Tipo o James McCloud. Isso, usa um óculos do Tom Cruise. Barrel roll.